A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora bem, sabemos que você já está aí à espera e nós, fiéis à nossa promessa, cá estamos para mais uma caixinha mágica com três músicas prontinhas para você curtir. Hoje vamos viajar até 1980. É isso. Temos em 82 Suzy 4, Four Letter Words. Esta foi uma das grandes vozes do rock dos anos 70 e 80. Depois vamos até 1987, recordar sons bastante mais dançáveis e de cores um pouquinho mais escuras. Alexander O'Neill, Criticize. Claro, sem quaisquer críticas, uma música espetacular. E como não poderia deixar de ser, fechamos com chave de ouro. A nossa Jukebox Love hoje traz In Too Deep, um clássico dos Genesis em 1986. Claro está, com a voz e o talento inconfundíveis de Phil Collins. Imperdível a nossa emissão de hoje, não acha? Jukebox. Jukebox. Esperamos que que tenha gostado de viajar até ao passado no tempo. Os anos 80 estiveram mais uma vez presentes, aqui com Suzy 4, Four Letter Words, Criticize de Alexander O'Neill e In Too Deep dos Genesis. São às 3 de cada vez e bastam para nos fazer recordar os melhores momentos. Marcamos encontro na próxima Jukebox. Até lá!